acordar sem o teu corpo junto ao meu? Como é que eu vou me acostumar sem teus carinhos? O que eu sinto por você, os outros pode ser bobagem, mas eu assumo é pra valer. Você sempre foi minha verdade, e é por isso que eu não ligo, não dou bola pro que falam. Que você nunca será a pessoa certa. Acredita em nós, a minha voz no peito não se cala. Ter você comigo é que o coração espera. É você, eu sei, a pessoa certa e não mais ninguém. A pessoa certa é você, eu sei, a pessoa certa e não mais ninguém. Eu tenho medo de acordar sem o teu corpo junto ao meu. Como é que eu vou me acostumar sem teus carinhos? O que eu sinto por você, pros outros pode ser bobagem, mas eu assumo é pra valer. Você sempre foi minha verdade, é por isso que eu não ligo, não dou bola pro que falam. Que você nunca será a pessoa certa. Acredita em nós, a minha voz no peito não se cala. Ter você comigo é que o coração espera. É você, eu sei, a pessoa.